só eu sei. As esquinas por que passei, só eu sei. Só sei, só sei, só sei. Só eu sei. Só sei, só sei, só sei. Só eu sei. Oh, tudo tem que começar de algum lugar. Lembrar de nós sem a chuteira. Só a vontade de jogar, só a vontade de ganhar. Então até o fundo do poço era lugar pra treinar. É que a vida é uma estrada, eu tô pisando fundo, de braços abertos pro mundo. Oh, estamos de frente pro mar, você teme se molhar, eu mergulho. Viver não me assusta mais, mesmo com o peso do mundo. Se ágil, se de carne, se de osso, inteiramente de aço. Tu sabe onde eu ando, mas não pode ver meus passos. Te mostro como agir num ambiente onde ninguém é confiável. Deram murros, eu escapei. Me deram muros, eu escalei. Oh, sem tempo pra orar, e ele pra me escutar, então sou rápido. Só falo com Deus, me perdoe, obrigado. Após a tempestade, vou agradecer. Quando acabar a guerra, vou agradecer. Enquanto o sol brilhar, vou agradecer. Agradecer. Por quê? Só eu sei. As esquinas por que passei. Tá no mapa do tesouro, que o caminho é perigoso. É um campo minado, todos são alvos, com monstros que não têm coração, mas têm olho. Quase tudo brilha, quase nada é ouro. Quase tudo é briga, quase mata e morro. Mas olha onde você tá procurando a verdade. A rua é covarde, oh. Fazer grana pra ficar coberto. Ninguém sabe quando o inverno chega. O topo é areia movediça que eu nunca me esqueça. Trazemos ódio, disposição, lealdade. E você o que traz pra mesa? Viver muito como um rei, essa é minha resposta. Minha vida nas 16, essa é minha aposta. E ninguém mora na minha mente, porque é lá que o perigo mora. Só eu sei, só eu sei, só eu sei, só eu sei. As esquinas por que passei. Só eu sei. Só eu sei, só eu sei, só eu sei. Só eu sei. Só eu sei, só eu sei, só eu sei. Só eu sei.